Pobre louco, time do morro, salve Itamaracá é nós. Até a última gota de sangue, bandido. Viva! Viva! Pai nosso que estás no céu, proteja a nossa quebrada. Sabedoria pra nunca agir de forma errada, tio. O crime é sujo, traiçoeiro, complicado. Até pelo certo eu corro risco, aliado é nós. Mais um plantão na responsa, atenção dobrada nas cintas, peça de cima no beco, comércio estrala os boy. Se sente em casa, tá dois, tá tudo lindo. Goiânia, Itamaracá, precisou nós, aciona os bico e tamo envolvido até o time do fuzil Val. Moleque, cê tá no peito, satisfação marginal. As bocas gira mil grau na gerência, gordão na febre. A norte vermelho, mais humildade, meu moleque. Da rua nasceu meu rap, os cria me abraçou. Os faixa e vestiu pesado na voz, nós representou. Na risca nós multiplicou nos quatro cantos do Brasil. Pros verme que atravessou, vai pra puta que te pariu. Só de Glock e de fuzil, pros contra que atravessar. É a tropa do embaixador, esculacho vai acabar. Vai acabar, pode cantar o refrão. É like tá, ladrão. Goiânia tá tudo dois, a pista que vermelhou. O bonde é do match bar da Maraca, nós dominou. Na febre de furador, de Glock, de fuzil falso. Contra a volta de ré, poesia marginal. Goiânia tá tudo dois, a pista que vermelhou. O bonde é do match bar da Maraca, nós dominou. Na febre de furador, de Glock, de fuzil falso. Contra a volta de ré, poesia marginal. Sai da frente que nós chegou do jeito que cês não queria. Goiânia só pobre louco, no mapa som de quadrilha. Os contra volta de ré, porque tá tudo palmeado. Foragido do sistema, de Glock e tupetado. Grandão, tá na responsa, vermelho a São José. PK, meu braço forte, por Deus nós mantém a fé. Aí, Dri, nosso cogue nunca para, na noite de madrugada. De dia, pique, trem, bala, abastecendo as quebradas. Produto de qualidade interior e capital. Pobre louca, voz do morro, poesia marginal. Até o te magotar, meu parceiro. Até a última do fuzil faz. Time do morro marginal. Goiânia tá tudo dois, a pista que vermelhou. O bonde é do match bar da Maraca, nós dominou. Na febre de furador, de Glock, de fuzil falso. Contra a volta de ré, poesia marginal. Goiânia tá tudo dois, a pista que vermelhou. O bonde é do match bar da Maraca, nós dominou. Na febre de furador, de Glock, de fuzil falso. Contra a volta de ré, poesia marginal. Thank you.